A caminhada é mais cruel do que eu imaginava. Quando o castigo é humano, envelhece as almas. Muita calma, soldado só destrava sua arma. Ultrapassaram o limite, agora foda-se o karma. Nada vai voltar pra quem se foi como um brinquedo. Não existe condolências pra frutos do gueto. Contra quem é a guerra, contra quem é o ódio. Eu contra você, choramos pelos mesmos olhos. Pode crer, né, tu, e o jogo fica bem pior. Ao lembrar que sou uma peça desse efeito dominó. Caralho, a gente vai caindo sem tempo pra revidar. Soldadinhos destruídos, exaustos pra lutar. Os que tentaram sonhar, enterrados no quintal. Uns esquecidos nos armários, sem condicional. E continua a marcha triste rumo ao horizonte por uma vitória invisível que se encontra muito longe, longe demais. Como a causa certa do guerreiro adaptado a tal selva moderna que encosta um fuzil no vidro do importado. Desce uma porta, sai do tiro e você fica em pedaços. Ali perto em um jardim, uma jasminha aflora. Logo adiante queima a erva, vendo o mundo acabar. Às vezes acho que o coração bate em função da dor. E lá atrás lapidaram o destino de um vencedor. Em busca da esperança, só corri em círculos. Talvez carregue o peso de um ancestral fudido. Só de tabela eu viajo, sem ninguém por perto. Me sinto abandonado, tipo uma pluma no universo. Perguntas em silêncio, que faço pra mim mesmo? Não encontro respostas e segue os pensamentos. É embaçado, né? Tentar viver a vida numa floresta escura onde não existem trilhas. Me armando pra deixar qualquer mãe em desespero. Eu sou bem mais que isso, não quero ir como um brinquedo. Só um castelo de titânio pra não desabar. Os de areia sempre caem com as ondas do mar. Com a queda fica um ar de sonhos perdidos. E eu passo a acreditar que nada mais faz sentido. O mundo sempre foi um elemento congelado que sente a naturalidade em cada tiro disparado. Sem violino, sem flauta, sem piano, sem harpa. Não são sons assim que encantam a quebrada. Cemitério de brinquedo. Antes do amanhecer, sei que nada mudou. O dia segue solitário, com ausências do amor em cada canto da cidade. Onde todo mundo um raciocínio vem vagando. Louco com isso tudo, porque ninguém entende. Não dá pra compreender ou prever o que dessa vez vai acontecer. Cê dá um abraço apertado no seu mano agora, sem saber depois de quem será a hora. Não sinto um ser humano no tom de cada fala. Só o inferno e os céus caminhando de mãos dadas. Não sei se eu me encorajo, não sei se eu sinto medo. Não quero ser enterrado no cemitério de brinquedo. A classe alta é só aplausos a cada tombo nosso, mas ficam com o cu na mão quando os soldados estão próximos. Aqui não tem higiene pra trincar com seus pecados. Minha medalha é a honra adormecendo um fracasso. Nem desculpas pelas mães que vem chorando por injustiças que flutuam há mais de 2000 anos. Necessidade por uma vida que vem ocasionar metas, ideias, sonhos presos em algum lugar. Achei que éramos iguais, infelizmente me enganei. Errei 12 tiros, mas ao menos um eu acertei. Temos algo em comum, nosso futuro é o mesmo. Vou te trombar no sono eterno, no cemitério de brinquedo. É, irmão, a vida é apenas uma ilusão da qual jamais sairemos vivos. Ela te dá o privilégio de poder subir sobre os degraus dos sonhos, da esperança. Te dá o dom de poder sentir, respirar, se emocionar e amar. Ela tem um vínculo forte com a morte. Te dá o que tem de melhor e depois vem a morte e passa a força sem dó. Ela nunca erra, sempre vem com a morte certa. Já era, sua esperança e seus sonhos foram simplesmente cortadas pela lâmina fria e escura do espírito mais temido do universo. A morte é virtude da vida. Mesmo sendo quase impossível, temos que aprender a conviver com ela, irmão. Mas aí, uma coisa que me mantém de pé é você. É você, cuzão. Jamais será o privilégio de comprar a imortalidade, porque ela não escolhe por classe social, se é alto ou se é baixo, se é negro ou se é branco. Por tanto eu, você, ela, ele, nós. Todos temos o mesmo destino, todos temos um lugar reservado no cemitério de brinquedo.